cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam. Na ocasião estamos já na segunda semana de fevereiro e sendo certo que hoje temos uma estreia, não que seja o seu primeiro álbum, não é, já tem um EP em 2009, um Hora Extraordinária em 2011 e por aqui creio que aqueles que são ouvintes assíduos já sabem o que estamos a falar. Estamos a falar de facto dos 3%, que vem editar no final do ano passado, um álbum que ainda foi gravado entre abril e maio de 2012, o álbum Quadro. O Quadro, desde logo, para quem tenha o formato físico deste disco com ele, percebe logo até pela própria capa. Mas enfim, nada melhor do que saudar a voz do grupo, falamos do Tiago Esteves, estamos a ligar para Lisboa. Bem-vindo ao Oliveira Hospital, ainda que seja virtualmente, não é? Sim, exatamente. Mas que, enfim, sinta aqui em conexão com os ouvintes da Rádio Boa Nova e começamos por aí. A componente gráfica deste disco é extremamente interessante. Já agora obrigado pelo elogio, mas foi uma experiência engraçada que nós fizemos com um artista plástico, nosso amigo. Uhum. E a ideia era ele, nas primeiras audições, ele teve direito a ouvir duas vezes o CD, e enquanto ouvia o CD, pintava qualquer coisa, portanto quase como uma materialização daquilo que ele estava a ouvir. E o resultado dessa pintura e dessa experiência está visível na capa, não é? Uhum. E essa experiência é que acabou por dar nome ao disco. Precisamente, O Quadro. E falamos, claro, de Vasco Monteiro. É bom que se ache o nome desse vosso colega e vosso amigo. Naturalmente, só assim que se percebe que venha a fazer este trabalho para um disco. Sim. E depois há a componente gráfica do vosso interesse aqui em colocar as letras do disco, as colaborações, algo mais maduro de quem já está numa terceira edição. Exatamente. Tirei o carro da garagem, o limoeiro já está amarelo. Não é loucura só a nova maneira de pensar. Custa aprender, mas nem só os pássaros voam. Custa aprender, mas nem só os pássaros voam. Já matei mais do que fiz nascer. A balança pesa sempre na cabeça. Delicado não é dedicado. Delicado não é dedicado. Oh, Nós também tivemos a felicidade de ouvir o disco antes, uma cortesia da Inês Pimenta, que nos fez chegar, enfim, a componente digital ainda antes do disco estar cá fora. Sim. E temos andado aqui atrás de vocês para gravarmos, e, enfim, só se permitiu fazer isto já para fevereiro. Sim. Numa altura em que o disco já foi sendo apresentado, já teve nos maus hábitos no Porto, e, portanto, em novembro, e em Lisboa no Ritz Club. Sim. E depois há o showcase, etc., na qual também partilham palcos ou com o Júlio Saber com o Capitão Capitão. Sim, exatamente. Como é que tem sido a reação das pessoas a este quadro? Tem sido boa. Os concertos têm corrido muito bem. Tivemos nos Maus Hábitos e tivemos no Ritz a fazer os dois concertos de apresentação. E para chegar ao máximo número de pessoas na apresentação, não queríamos fazer uma apresentação só em Lisboa. Queríamos descentralizar um bocado, portanto, dividimos a apresentação do CD, ou pelo menos o concerto de apresentação, em Porto e Lisboa. Começámos no Porto, nos Maus Hábitos, e depois tocámos em Lisboa e correram lindamente. E os concertos que temos tocado desde aí também têm corrido muito bem. Já tivemos em Évora, com muito público e muita gente a pedir músicas. Na cidade da Harmonia Évorense. É, exatamente. E tem corrido bem. Portanto, a reação tem sido boa. Há pouco dias vocês já falam do alto de um terceiro trabalho, portanto, o que permite, de algum modo, já ter vivido alguma expectativa, julgo eu, do segundo, que foi a Hora Extraordinária, e o estrelato, ou o debut, né, o EP de 2009. Sendo que já há músicas que são enigmáticas vossas, por exemplo, o Fantes Azuis. Já o veludo deste álbum. Já começa a ver pessoas à espera, quando vão aos espetáculos, à espera de que, se aquelas músicas não vierem no alinhamento, alguém as venha a pedir? Sim. É curioso, mas isso acontece muito. e aconteceu, por exemplo, em Évora, pedirem-nos músicas do EP, que foi estranhíssimo para nós, porque o EP foi uma coisa, foi um exercício quase... uma experiência de uma primeira gravação, ainda sem grande profissionalismo, e haver ir tocar a Évora, e chegámos a Évora e haver pessoas a pedir as músicas do EP feitas em 2009, é esquisito, mas é muito bom, sabe muito bem. Sabe que em Évora também há um despertar de consciências, muito vítima também, das circunstâncias, da licença da universidade e também lugares como a Galeria do Sossego, dos nossos amigos da Virgem Suta, que de algum modo tem levado também várias bandas ali àquela cidade, além de Jara, porque a partir daí as pessoas vão ficando despertas, não é? E então vão à procura. Qual a diferença entre esta casa e a outra? Para mim são iguais. Tão torta como a primeira. Para mim são iguais. Ele está. Procuro uma vista do rio. que hoje em dia as bandas estão a conhecer? Como é que os 3% conseguem levar as músicas deste quadro às pessoas? Não sei, eu acho que hoje em dia com as plataformas de internet é muito fácil chegar às pessoas, mas tem uma desvantagem, é que há informação a mais, não é? Uhum. Mas as pessoas têm que saber o que é que vão à procura, não é? É, exatamente. Mas, olha, a Antena 3, por exemplo, tem sido um apoio enorme. Um apoio enorme. Eu acho que tem apoiado imensas bandas portuguesas. Tanto na passagem como na divulgação, a Antena 3 tem sido um motor importante. Pelo menos da nossa parte. Os vídeos são estreados lá, eles anunciam, mas temos as músicas em votação no índice A330 e as pessoas vão votar e é bom, é bom. Agora, portanto, rádio e internet essencialmente são plataformas. Sim. Então fica aqui de fora a televisão. Aproveito agora para fazer a sua crítica, se entender. fica, infelizmente fica. Mas a televisão em Portugal deixa um bocado a desejar nesse aspecto, né? Pelo menos a nível de cultura. Ou seja, o que é que faltaria? Nós temos aqui alguns bons exemplos, e recordo no programa do GP Simões, enfim, em conjunto de programas, recordo também dos programas da Antena 1, do Armando Carvalheda, portanto, para a divulgação de música portuguesa, seja ela qual for, sim. Mas são, como digo, é fácil enumerá-los porque são honrosos casos. Pois. Massivamente não há a cultura da divulgação da música nacional. O que é que isso causa às bandas? O que é que isso, desculpa? O que é que isso causa às bandas? Não causa nada. Pode causar alguma tristeza, mas as bandas têm que virar para os lados que lhes interessam e... Não sei, mesmo a nível... Quer dizer, a televisão resume-se a uns programas da manhã em que as bandas vão lá fazer playback. Não há um programa, ou havia a música... Mas que durou pouco, lá está. Sim, estava... Planeta Música, sim. E que era horas inusitadas. Uma oportunidade, sim, as bandas apresentarem-se ao vivo. Exato, e eram horas inusitadas, portanto. Não era... Exatamente. Passou a parte tanta, já dava às 2 da manhã, até deixar de dar, não é? Mas se calhar tem a ver com o público. Se calhar as pessoas não se interessam por... Depende da hora que estão a apresentar. É uma pescadinha de rabo na boca, não é? É, exatamente. Vento não sopra, as ondas já quebram. O alcatrão na temperatura certa. Deixa-te deslizar no banho. Na música soa, janela aberta. Thank you. Vamos aqui à fase dos desafios. E são três, para quem se estreia aqui na Boa Nova. E o Tiago vai começar aqui com este. Imagino que vem tocar ao hospital. Já há pouco falámos que não conhece a cidade, portanto, vem Lisboa acima, sai em Coimbra, direitinho à Serra da Estrela, e antes de lá chegar, para aqui ao hospital para o concerto dos 3%. Mas, enfim, digamos que quem convoca até é aqui o município, e generosos que são, diz assim: podem trazer consigo duas bandas nacionais. Quem é que os 3% convidariam para vir tocar aqui ao Oliver Hospital? É uma bela pergunta. Segue-se mais duas, aviso já. Ah, é? podíamos tocar, convidávamos, se calhar virávamos primeiro para os amigos, né? Porque os amigos servem para isso mesmo. E convidaríamos o Capitão, que tem tocado connosco e que abriu os nossos concertos, tanto no Porto como no Ritz Club. Sou um grande mentiroso, um grande mentiroso. Talvez o Vitorino Voador, que também faz parte aqui da nossa equipa da agência. Tem um projeto novo interessantíssimo, um EP. O Vitorioso Voador. Exatamente. Aliás, ele foi nosso convidado no final do ano 2012, portanto, os ouvintes já estão sintonizados com o que estamos a falar. Não há maior sorte do que aquela que tive, por ter conhecido. Não há maior azar do que aquele que tive, porque te perdi, assim me conheci. Se no dia em que leres isto estiveres sozinha, então espero estar sozinho contigo e poder dizer-te. Portanto, Capitão e Vitorino Voador viriam aqui fazer um espetáculo convosco. Curiosamente, o Vitorino Voador veio a partilhar convosco também a Azáfama, portanto, vai ser muito exatamente. A medida de tempo é mais que segundo. nosso desafio é este. Imagino que vem alguém da cena internacional e que vem vindo tocar, chega cá e diz: ah, mas eu não dispenso ter no meu concerto a colaboração dos 3%. De onde gostariam que viesse um convite deste tipo? De uma banda norte-americana que se chama The Walkman. Acho que são uma grande referência naquilo que nós fazemos. E este último concerto que eles tiveram cá, nós acho que fomos todos, não sei se fomos todos ou se fomos quase todos, e o som, eles conseguem fazer um som antigo que soa novo, e isso é muito agradável. É uma grande banda, nós gostaríamos muito que eles nos convidassem. Eu acho que nos propusemos, não sei se nos chegámos a propor quando eles vieram cá agora. Eu acho que a Azafma ainda tentou falar com a Música no Coração, se não me engano, que era quem... Que vinha descendo. Quem promovia isso, mas as coisas não deram em nada. Não se proporcionaram. Não se proporcionaram. Terceiro desafio, e os seus colegas vão dizer que este é o mais complicado. Vamos lá ver como é que se porta o Tiago. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, uma banda, enfim, e que pedem aos 3% fazer uma versão de um tema para incluir nesse disco. Ora bem, estamos a falar de que autor ou de que banda, e já agora que tema seria esse? Complicado é esse. Já me disseram isso. Não, é complicado essencialmente pela escolha, não é? Exatamente. Felizmente. Felizmente. Podemos ter esse tipo de complicação. Felizmente, mas eu acho que eu, pessoalmente, não sei se seria, aqui não sei se posso responder pela banda, não é? Mas eu, pessoalmente, gostaria de tocar qualquer música do Sérgio Godinho. Já agora o B Fachada, que lançou agora este novo... O Crioulo. Não, mas ele lançou agora um disco... Ah, e os Sobreviventes, sim, sim. É, exatamente. Sobreviventes. E eu não me importava de fazer uma experiência dessas também. Se calhar como pegar no Sérgio Godinho e transformá-lo em rock. Talvez resultasse. Então vamos escolher aqui um tema. Um tema de Sérgio Godinho. É terça-feira, feira da ladra. Abro hoje às 5 da madrugada. E a rapariga desta escada 4 a 4 vai vender mágoas ao desbarato. Vai vender juras falsas, amarguras, ilusões, trapos e cacos e contradições. E bem escolhido, parece-me. É terça-feira e das cinzas, talvez. Amanhã que é quarta-feira, haja fogo outra vez. O coração é incapaz de dizer, tanto faz, parte para a guerra com os olhos na paz. É terça-feira e a feira da ladra quase transborda de abarrotada. E a rapariga vende tudo o que trazia, troca a tristeza pela alegria. E todos querem, regateiam amarguras, ilusões, trapos e cacos e contradições. É terça-feira, feira da ladra, fica enfim quieta e abandonada. E a rapariga deixou no chão um lamento que se ergue e gira e roda com o vento. E rodopia e navega e joga cabra cega. É de nós todos e a ninguém se entrega. É terça-feira em das cinzas, talvez. Amanhã que é quarta-feira haja fogo outra vez. O coração é incapaz de dizer, tanto faz, parte para a guerra com os olhos na paz. Agora temos aqui, falámos já da questão dos discos e temos que versar naturalmente a questão de, enfim, daquilo que se compra os melões, não é? Portanto, o custo de fazer um disco e ter a noção de que o retorno da... devido às vendas, que enfim, as vendas deixaram de aferir a qualidade ou até o sucesso de um disco, porque todos sabemos o que é o download pirata e por aí adiante. Tem aqui o apoio da Azáfama. O que é que isso facilita para os 3%? E se assim não fosse, haveria edição de autor? Sim. Aliás, isto... O investimento, isto é uma edição que sai pelo, tem o carimbo da Azáfama, mas o investimento foi tudo feito por nós, pela banda. Portanto, haveria com certeza a edição de autor, não é? O disco sairia. O disco estava pronto para sair com a edição de autor antes de termos feito o acordo com a Azáfama. É, portanto, acabou por sair com a Azáfama. Para subir a ajuda, para esquecer só o tempo, e vou subir à torre da igreja. Mais um ano no momento, para subir a ajuda, para esquecer só o tempo, e vou subir à torre da igreja. Mais um ano no momento. Sei que estás rouca, mas guarda mais o fogo para mim. Aquece o quarto que já não tenho roupa. O inverno é difícil. Sei que estás rouca, mas guarda mais o fogo para mim. Aquece o quarto que já não tenho roupa. As vicissitudes de uma banda que acaba por ter que custear tudo para ter o disco cá fora, e depois tem a percepção de que, como dizia aqui o homem do Seda, Miguel Madger, que quando ia ao veterinário, eu costumo usar aqui esta figura que ele, porque eu gostei bastante, quando vai ao veterinário com o cão, e ele dizia que o cão tinha uma pulga, ele imaginava 12. E então o disco é isso, está um disco que se vendeu e há aí 12 cópias que andam a rolar. Exatamente. Como é que os 3% vivem com este fenómeno? Eu acho que hoje em dia não há muito a fazer. A realidade é essa e temos que viver com isso. Tem as suas vantagens. O disco hoje em dia acaba por ser quase um cartão de visita, não é? Das bandas. As bandas têm que ir buscar retornos financeiros a outros sítios. Falamos dos concertos, então. Dar muitos concertos e os próprios direitos de autor e acabam por gerar algum dinheiro. O dinheiro, pelo menos para nós, tem sido suficiente. O grande investimento que nós fizemos foi feito no disco anterior, no Hora Extraordinária. E tivemos a sorte de ter uma música como o Elefantes Azuis que pegou e que passou muito, e com os concertos que demos e com aquilo que vendemos, que esgotou nas lojas esse disco, Hora Extraordinária. Claro que estamos a falar de 300 cópias, mas é a realidade hoje em dia, não é? Mas chegou para pagar a produção do Veludo. Portanto, nós não ganhamos dinheiro com isto, mas conseguimos trabalhar e autossustentar o nosso trabalho. de uns para os outros. É, exatamente. Uma incerteza que surge. Vejo o meu sonho diário esvanecer-se por ti. Porque ages assim, porque ages assim, porque ages assim, porque ages assim. Só sei que me deves, que me deves amor. Produtor de um, enfim, da publicidade da TVI, e que tenho agora uma série, uma novela, e que chega ao pé de vocês assim: eu queria pôr o Quero Que Sejas Minha numa novela. Então vamos lá ser o que é que. Qual é a resposta do Tiago Esteves? Claro, força, ponha. Aliás, nós temos uma o Elefante Azul está a passar na novela. Sim, eu sei disso. Eu quis pegar aqui no Quero Que Sejas Minha, enfim, pois. Para é o tema até que fechou o disco, para percebermos que hoje em dia as bandas têm que explorar todas as maneiras de chegar às pessoas. Claro, claro, claro, claro. Portanto, não há dogmatismo já. Claro que uma novela não será... nosso maior orgulho ter uma música a passar numa novela, mas é uma maneira de ter retorno e ter algum rendimento. Eu acho que também não ofende. Quer dizer, não, a música que passa não está diretamente relacionada com a qualidade da produção, portanto, acho que não ofende. Não ofende ter uma música numa novela. Quer que sejas minha mesmo, não sendo, quer-te a ti mesmo, não querendo. sejas minha mesmo não sendo. Quero-te a ti mesmo não querendo. Parte dos espetáculos, não é? E que é o possível retorno vem por essa via. E agora queria saber, tem um quadro, enfim, ainda enfevrescente, portanto acabou de sair há pouco tempo, não é? E vem aí prevê-se para maio, não é? As semanas académicas. Sim. É eventualmente aí o vosso melhor elemento quando estão junto de jovens, ou há outro tipo de consumidor dos 3%? Eu acho que nós sinceramente não tivemos experiências com semanas académicas nem com concertos para direcionados para malta nova. Uhum. Mas eu acho, talvez pelas características das letras, o nosso público seja um público um bocadinho mais velho. Talvez pessoas da nossa geração ou mesmo acima. Não são pouco teenagers, não sei. Não, talvez por ser músicas mais introspectivas, mais negras, os jovens, eu não sei se temos uma grande base de fãs jovens, mas se nos estão a ouvir aí em Oliveira do Hospital, que me desmintam. Passar académica. Bem-vindo. Deixou bem o moto agora. Mas então, qual é a percepção das pessoas que têm de ver o espetáculo? Estou a falar de pessoas dos 30 anos, 40, é isso? Sim, pelos 30 anos, sim. Essencialmente. Aqui, aqui em Lisboa, talvez pessoas da nossa geração, dos 30 anos, é? Por volta disso. Vocês, de facto, e agora também que refere a questão de Lisboa, têm tido concertos e tudo um bocadinho nesta região centro-sul, portanto. Sim. Ainda não tem havido portas abertas para, enfim, extrapolarem, para esticar para o país. Tem sido, enfim, difícil fazê-lo. O que é que se deve a esse efeito? Nós tocamos por convites, não é? E se as pessoas nos convidam, nós vamos lá tocar. Mas com este álbum agora temos uma série de datas já. Tocámos agora em Aveiro, vamos tocar no Teatro no Fundão, no Teatro Alpedrinha, uhum. Vamos passar por Leiria, por Coimbra, pelas FNACs, vamos também a Porto Alegre. Portanto, eu acho que se está a compor. E já demos alguns concertos no Porto. Mas pronto, agora Aveiro, Alpe e Fundão, vamos conhecer outras zonas norte do país. E pode ser que os convites se repitam. Nós, o objetivo é tocar e tentar que alguém veja, que goste e que faça novos convites. Sempre. Cabe ser uma bola de neve. Viral, portanto. É. Como sempre, a cidade mudou de sítio. Choveu tanto que regou as ideias. Agora de ver da cidade mascara-se. Causa e efeito, já não te quero mais. Como sempre, a cidade mudou de sítio. Como sempre, a cidade mudou de sítio. Final, deixamos aqui, e antes de finalizarmos, há a questão que é uma falha minha, que foi ainda não anunciámos o nome dos colegas. Portanto, Tiago Esteves está na voz e guitarra, temos o Lourenço Cordeiro na guitarra, Salvador Carvalho no baixo e o meu homónimo na bateria. Exatamente. Duplo homónimo, sendo certo que ainda há participações que vêm aqui entrar neste álbum e bastante interessantes. No caso do Rodrigo Rebelo de Andrade, né? Portanto, em coros, no Duro no Rock e de Diego Salema Reis, que vem também a participar na gravação do disco. E isto, para terminar a conversa, é esta: há uma certa coesão na banda. não é? Da maneira como estão a criar. Ou seja, quer coesão no grupo, e isso reflete-se muito na sonoridade. Há uma grande semelhança desde o EP até este quadro. Significa que vocês já definiram aquilo que é o vosso som? Eu acho que estamos a definir ainda. É mais fácil para quem está de fora ter essa percepção de que o som tem características que são transversais aos discos. Mas para nós tem sido uma evolução, desde o primeiro até passando pelo Extraordinário e por este. Sentimos que vamos refinando o nosso som, ou que estamos a chegar a qualquer coisa, mas vamos tendo ideias, não é? E se calhar o próximo álbum vai-nos levar para outro caminho qualquer, mas realmente aquilo que disse, o caminho é feito por todos, não é? Isso é que pode, se calhar, parecer ou dar a ideia dessa unidade na banda que realmente existe. Eu vou-lhe dizer, ser sincero, é que aos primeiros acordes do Veludo, e mal chegou a sua voz, fiquei logo na sensação de que estava a ouvir 3%. Portanto, o que também, e a razão pela qual está a jogar em casa, gostei tanto do EP como da Hora Extraordinária. E é até com alguma pena que não tinha conseguido fazer a entrevista convosco. E acredito que não foi por falta de tentativas. Mas pronto, estamos a redimir-nos agora com este quadro. Bem, boa. Arranjares um namorado, aproveita para polir o teu espelho. A minha alma está pronta e o meu reflexo embaciado. Tão pouco sentido para tanta coisa. Foram ao fundo. Hoje gostava de ser diferente. Cuspir no chão e dar um burro. Na gaveta com a criação do quadro, o que é que não saiu de lá para vir integrar estes 12 temas e que está à espera de melhores dias, ou se calhar está para abandonar? Pois, eu acho que está para abandonar. Nós no nosso processo de criação acabamos por ter muitos caminhos e muitas ideias que depois vamos libertando, e houve uma série de músicas que levámos para a gravação deste quadro e que acabaram por não sair. Não sei se elas vão voltar, provavelmente não. Talvez as letras, né, que são um desperdício e tal, letras fora. As letras são suas, basicamente. As letras são minhas. Portanto, agora já a música depois é um brainstorming coletivo. É, exatamente, exatamente. Mas não sei, a ver se o que não foi aproveitado provavelmente vai ser deitado fora. Pois bem, e agora temos assim a pergunta que se desenhava. Vão contar com as vendas deste disco para vir a fazer um quarto, seguramente. Sim, seguramente. Estamos a falar daqui, que nos vamos voltar a reunir para esta conversa daqui a quê? Um ano? Sim, talvez um ano, talvez dois. Depende, aqui temos o Salvador, vai ser pai agora em agosto. Parabéns, antes de mais. Obrigado em nome dele. Eu depois digo. Sim, senhora, vamos contar que vamos ter 4 pessoas a ouvir a entrevista. Portanto, exatamente. 5, eu próprio irei revê-la, portanto, e será o Tiago e os colegas. Não, mas sim, estamos a apontar para isso. Para já queremos aproveitar este quadro e mostrá-lo às pessoas. É o nosso objetivo principal. E depois disso, logo se vê, entretanto vamos tocando e vão surgindo novas coisas. Mas nós, verdade seja dita, estão sempre a surgir coisas novas quando estamos juntos. Surge muito material, portanto naturalmente queremos mostrar outras coisas. E é o percurso natural que tem sido até aqui, desde 2009. Deus quer que assim se mantenha, efetivamente. Obrigado pela disponibilidade, Tiago. Obrigado. Iremos falar seguramente mais vezes, vamos estar atentos à vossa produção e daqui a uns dias volto-lhe a bater ao forrolho então para saber o que é que andam a fazer. Está bom, obrigadíssimo então. Obrigado, um abraço. Obrigado. Quanto posso levar comigo só se entras pelo umbigo? Posso levar comigo só se entras pelo umbigo. Tens o meu riso natural, os genes não te fizeram mal. Tens o meu riso natural, os genes não te fizeram mal. Só tu tens os meus genes, só tu tens. Só tu tens os meus genes, só tu tens os meus genes. Só tu tens os meus genes. Só tu tens. Só tu tens os meus genes. Só tu tens os meus genes. Mais 40 e o coração cada vez maior.